Dona Aristóteles, já temos uma ideia um pouco melhor do que ele acha, afinal de contas, que é a psique, né? Que é a alma. Não é substância. A alma não é matéria. A alma é forma. Forma. O que é a forma? O que há na natureza. A maior dificuldade é que a gente está ligado a pensar, né, meio que condicionado a pensar o mundo como coisas, né? Como matéria mesmo. É difícil pensar fora do campo da matéria. Quando muito nós aceitamos essas categorias imateriais, mas que no final das contas nós tratamos como matéria, como Platão fez com a alma, por exemplo. Claro, existem coisas imateriais, é Deus. Aí você cria uma representação antropomórfica de Deus. Ele tem vontade, né? Ele tem uma imagem a ser representada em pintura e assim segue. Quer dizer, nós temos de fato uma dificuldade muito grande de pensar fora da matéria. Fora da matéria. Mesmo que chamamos de pensamento imaterial, ele não é rigorosamente imaterial. Aristóteles, portanto, diz: a alma é forma. Se você preferir, algo absurdamente imaterial, que não se encaixa nem no conceito das coisas já postas de não matéria. Forma. Algo que há no mundo, porque no mundo, nas coisas percebidas mesmo, você vê que elas têm, claro, uma substância material, né? Senão não teria concretude. Mas tem também uma forma. Ou para outra forma. Ah, mas o que é a causa da forma? Não, a forma é a forma. Ela é causa e efeito de si mesma. Qual é a causa da alma? Ela é. É um dado da natureza. É o que é. Aristóteles não faz a gênese das coisas, né? O que é um ponto muito significativo para você imaginar, não propriamente a ideia de alma, mas a de física, como um universo descrito, de fato, infinito, né? Uma representação infinita do universo. Porque se não fosse infinita, ao contrário, fosse finita, ela teria gênese. Platão descreve gênese. Ele tem um livro, Timeu, que é basicamente uma descrição, né? Muito legal, compreensível, difícil para burro, Timeu, que ele fala de muita proporção matemática, mas sem cálculo numérico. É no discurso. Para entender aquilo, Tem que realmente ter uma certa sensibilidade matemática para tentar compreender exatamente o que ele quer dizer. Mas o fato é que é uma história de criação do mundo. Assim, e para Aristóteles, não. Então, eis a alma, é forma. A alma, ele também diferenciará do discurso posto. Ou seja, ele vai dar um sentido novo à palavra psique. A palavra psique, que representava causa de movimento, agora representará mais do que causa do movimento. Ela é forma. A forma do ser vivo. Forma do ser vivo que visa a uma finalidade. Como tudo tem uma finalidade, né? Há um discurso finalístico muito grande. E essa história de que tudo tem uma finalidade, quer dizer, o raciocínio literal de Aristóteles é algo do tipo: o mundo pode ser pensado a partir de finalidades. Então não é provavelmente que ele afirme que tudo no mundo tem uma finalidade, como se houvesse uma inteligência dando um sentido para a existência. Mas que eu, por um atributo que eu tenho, que é o intelecto, posso perceber as coisas como tendo uma finalidade. Portanto, a finalidade é tida como uma espécie de forma particular de perceber o mundo. Particular nossa. Efeito de um atributo da nossa alma. Mas chego lá. A questão é, lembra no começo do nosso discurso que o De Anima é uma obra, no final das contas, sobre biologia. Então ele teve esse trabalhão todo que ele sai da física. E o livro 1 é basicamente, dos três livros que compõem o De Anima, o livro 1 é basicamente um diálogo com os discursos sobre a física de outros autores, para ele rebater, e uma lembrança, um resgate do discurso dele mesmo, Aristóteles, sobre a física. É o ponto de partida. Coroa a primeira parte dizendo para você o que é a alma. A partir daí ele vai diferenciar na natureza esses seres vivos, a partir de alguns atributos que você encontra na alma. Mas para isso, claro, uma ideia que está embutida aí. Quando se discutia alma até então, mesmo essa alma já ligada de alguma forma a um critério que distingue os vivos dos não vivos na natureza, Essa alma era pensada como sendo uma coisa só. Imagina, se eu penso a alma como uma substância. Então, a substância que está aqui e está no cachorro. Uma substância comum a todos os seres vivos. Mas para pensá-la como uma substância comum, ela deveria ter necessariamente propriedades comuns. Então, o que a minha alma teria como substância, a alma do cachorro também teria como substância. A alma da samambaia, já que ela também é ser vivo, não da mulher samambaia, mas da samambaia estrito senso, ela também teria os mesmos atributos e tal. Então, nossas almas seriam idênticas. Aristóteles levanta a hipótese que, já que os seres vivos são tão radicalmente diferentes, talvez aquilo que chamamos de alma, aquilo que os distingue como ser vivo, tenha em comum todas elas apenas o fato de ser forma e apenas o fato, não é, de atender essa única demanda finalística, manter-se e reproduzir-se, e, portanto, essas duas ações, de duplicar-se e de nutrir-se. É a única coisa em comum entre os seres vivos, entre todas as almas. Isso ele chamará de alma primeira. Alma primeira. Alma primeira, não primeira no sentido de que veio antes de outras. Não é primeiro no tempo. É primeira por ser mais fundamental, por ser mais comum. Por ser aquilo que, de todos os seres que possuem alma, é comungado entre todos os seres indistintamente. A partir daí, ele vai desenvolvendo uma série de atributos que estão presentes em alguns seres e outros não. E é claro que nessa apresentação de atributos dos seres vivos, alguns atributos ficam para o final, que é aquilo que caracteriza a alma, a mais complexa das almas no mundo. A nossa. A nossa. Individual. Não é nem a individual, mas da espécie humana. Porque ele está falando do homem como espécie, já que ele pensa a natureza, né? Então, é claro que essa alma também é aquilo que nos fará fisicamente mover, como os antigos atribuíam. Mas o fato é que há seres vivos que se movimentam por força própria e seres vivos que não se movimentam por força própria. É o caso da samambaia, né? Inclusive, a mulher samambaia tem esse apelido porque a função dela é ficar como que inerte no fundo do palco, né, do programa de TV, meio que só enfeitando ali. Mas essa é a ideia das plantas, né? Então, eis um atributo que a alma de alguns animais tem, mas outros não. O cachorro se movimenta. Nós nos movimentamos. Enfim, a planta, alguns tipos de animais marinhos são guiados aí pela corrente, e assim vai. E assim vai. Ora, um outro atributo muito comum em todos os animais, mas que também não está nas plantas, é a sensação. E a partir daí nós começamos já a diferenciar a alma humana das outras, mas lembrando que a sensação por si só não distingue, porque nós temos sensação. Os cachorros têm sensação. Os lagartos têm sensação, né? Uma amiga minha jura que tem, ela tem uma iguana. Tá? Enfim, uma série de outros animais têm sensação, né? Isso não nos distingue, mas a sensação desempenha nessa descrição da alma humana um papel relevantíssimo. Fora o fato de que, à época, uma das grandes discussões surge justamente a partir da ideia de sensação. Então, desses atributos, o primeiro desses atributos específicos, a sensação. Aristóteles tenta explicar a sensação diferenciando afetações materiais de uma certa capacidade nossa de percepção do mundo, capacidade essa indireta. Capacidade que nós temos porque nós estamos corporeamente munidos de instrumentos para fazê-lo. Para fazer. Ponto. Eu vou tentar explicar isso da forma mais simples e usando o exemplo do próprio Aristóteles, só que adaptado a algo um pouco mais cretino. O ar é matéria inanimada, no sentido de que não tem alma, apesar de se movimentar por forças materiais, né? Molécula com molécula. Os corpos, eles são afetados corporeamente. Regra do mundo físico. Então, aqui está o ar. Eu começo, de repente, aqui na sala, a fritar bacon. Veja que é um exemplo de gente gorda, né? Eu frito um bacon. Em segundos, o ar estará afetado de odor de bacon. Todos aqui vão sentir nhaca de bacon. Ainda mais sala fechada, maravilha para fritar bacon. Aquele perfume na sala, incrustado nas poltronas. Semanas depois, se vier aqui e dá uma cafungada na poltrona, no sofazinho aí, vai sentir ainda um cheiro de bacon. O mesmo acontece com cigarro, né? Que... onde é que você estava? Não, fui dar uma volta aí, né? E volta com aquela catinga de cigarro, mas você não fuma, né? Quer dizer, sempre aquele odor que fica incrustado nas coisas. Ora, as coisas materiais se afetam. Aí diz Aristóteles, muitos pensaram a questão da sensação, da nossa sensibilidade, da mesma forma como pensamos essa afetação física, como se fosse um encontro de coisas diferentes. Ele não pensou o odor de algo, do bacon, por exemplo, como sendo um ar diferente que se mistura, mas um atributo, odor, se misturou à matéria, a transformando em algo diferente. Ar com cheiro de bacon. Não é? Como se a nossa alma funcionasse assim também. Então, eu vejo algo, e vamos falar da sensação visual, eu vejo algo, que o fato de ver algo gerasse em mim uma afetação direta da coisa vista. Afetação direta de tal forma que eu não teria a possibilidade de alguma forma, da minha alma, por ser mero efeito da percepção imediata, perceber a coisa que eu vejo de uma forma singular. Não sei se está dando para entender. Mas eu frito bacon. E o ar é afetado de cheiro de bacon do jeito que só poderia ser afetado. Ele é afetado mecanicamente, diretamente. O ar não tem a opção de não afetar-se de bacon. Mas e você quando vê alguma coisa? Será que quando você vê alguma coisa, o efeito que isso provoca na sua alma, essa sua alma que tem como atributo sentir, e que tem como atributo também pensar, será que a sua alma também é afetada como o ar é afetado pelo cheiro do bacon, ou seja, uma afetação mecânica? De tal forma que eu vejo as coisas e sou, de certa forma, constrangido pelas coisas que eu vejo. Constrangido a desenvolver determinados afetos ligados à coisa que eu flagro. Constrangido a pensar coisas a partir de como esses objetos flagrados me são apresentados e assim por diante. Percebe? Aristóteles acha que essa relação não é direta. Não é da mesma natureza que ocorre com as coisas materiais. Porque nós não temos, ao contrário do ar que se mistura com o odor de bacon, nós não temos um contato. A nossa sensibilidade, o que ela nos permite é um contato indireto com as coisas do mundo. Um contato intelectual, indireto com as coisas do mundo. Um contato anímico, se você preferir, indireto com as coisas do mundo. A alma, que é aquilo onde o sentido da percepção, inclusive das sensações, para Aristóteles, será formado, essa alma ela não acessa diretamente as coisas do mundo físico. Ao contrário da matéria, que acessa diretamente a matéria. Eu toco, veja, no sofazinho no qual me assento nesse momento. O meu corpo tem uma experiência direta, física, com a cadeira. Mas a minha alma não. A minha alma tem uma experiência mediada pelos sentidos. A minha experiência com a cadeira é diretamente limitada pela minha capacidade biológica de perceber as coisas. Olha que legal. E Aristóteles levanta, inclusive, a hipótese, portanto, de que o fato de nossa alma conhecer sensivelmente as coisas a partir dessas armas corpóreas de sentir que existam coisas no mundo físico que, apesar de estarem aí, nós não as percebemos. Esse não perceber as coisas, inclusive coisas que podem nos afetar. Mais tarde, por exemplo, Imagine que você bebe água todo dia. Ah, melhor. Gripe suína, olha que legal. Quer dizer, você vai conversar com um amigo seu argentino, veja o preconceito aí espalhado. Um preconceito que cria porcos vindos do México, numa área fria de Buenos Aires. Quer dizer, mais risco que isso eu não consigo imaginar aqui agora. E ele dá uma espirrada básica na mão e logo depois ainda faz uma brincadeira com você pegando no seu nariz. Não é aquela que cumprimenta e depois... É ele mesmo que vai ali. Né? Você ali não sente nada. Claro, sente a mão pegando, mas a sua alma não sente a afetação dessa coisa chamada vírus. Que mais tarde, aí sim, afetará você. Mas que existe ali. Mas que existe. Talvez se você tivesse um sentido olfativo que conseguisse perceber o cheiro de vírus. Já pensou? Por que não? Talvez vírus, de fato, tenha odor característico. Mas o fato é que você não percebe. Tem uma vibração, né? Os elefantes conseguem perceber. Exatamente. Existem várias coisas que você está limitado pelos sentidos. Então, a existência de algo material a ser percebido não é idêntico à sua percepção. E segundo, ainda que seja algo perceptível, ou seja, ao toque eu consigo sentir alguma coisa da madeira. Nada me garante que o toque que eu tenho na madeira é, de fato, o que corresponda sensivelmente, realmente, à matéria madeira. Ou seja, a nossa apreensão do mundo sensível, ela é limitada. Ela é limitada. Olha aqui. Olha que barato. E isso é o que levanta, mas não desenvolve. Hein? O pensamento moderno é que vai desenvolver, sobretudo em Hume. É o ponto de partida para Hume. Aristóteles levanta a bandeira, isso é radicalíssimo para a época, né? Ele só levanta a bola, mas não toca adiante. Porque a preocupação dele é outra. Deixa eu te perguntar, qual é o objetivo do Kant, então? É. Acho que levanta essa bola mesmo, né? Mas o Kant mesmo não se diz inédito nem com relação ao Hume. Ele foi secretário do Hume, tudo, ele diz, ó, Hume despertou do sonho dogmático e tal. Quer dizer, o ponto de partida dele é Hume, para toda a fenomenologia do Kant. Né? Mas ele recebia tudo em ponto, pelo correio, lá na cidade de Nuremberg? Königsberg. Königsberg. Mas ele é um grande leitor, né? Um grande leitor. Hume é um autor assim que... É engraçado, hoje ele é meio esquecido, né? Em parte de Kant mesmo, né? Kant cria uma espécie de sombra em que Hume aparece como um ponto de partida, mas um ponto de partida que foi ultrapassado depois por um pensamento muito mais bem estruturado, né? Aliás, eu confundi aqui, quem foi secretário dele foi o Hobbes, né? Do Hume. Mas assim, acabou apequenando o Hume, que é um autor fabuloso, né? E que desenvolveu uma ideia da psique que é muito mais contemporânea. É uma ideia que hoje, para nós, parece ser um discurso de uma filosofia ligada à psicologia. É o discurso do momento, é o discurso a ser desenvolvido agora. E Beaumont, o primeiro passo dele, se você for recuar na história, é Aristóteles. Há quem diga, né, que todo pensamento ocidental... Você dá voltas e voltas e no final das contas, no final do caminho, encontra Platão e Aristóteles sentado numa pedrinha, rindo da sua cara. Né? Só não tem tão longe. Pega aí, dá uma desenvolvida nisso. Você mas já encontra lá de alguma daquela forma. Daquela época que era praticamente ignorante, entendia isso tudo que ele falava. É difícil para nós. Mas assim, esse discurso aqui não é para qualquer um, entendeu? Porque esses são os textos para os escolhidos e tal. Então, é um papo de elite, entendeu? É um discurso, não propriamente discurso elitizado, mas o público é elitizado, intelectualmente elitizado. É diferente do discurso para o grande público. Apesar de que ele é até bastante didático, ou seja, ele escreve frases difíceis, levanta perguntas, né, que deixa aberto, então dá uma certa agonia, mas ele explica dando exemplos, o que é bastante didático, o que ajuda bastante a entender. Na hora do exemplo, as coisas começam a se encaixar. É típico de texto de sala de aula mesmo. Resumo de sala de aula. Material, estrito senso, didático. Mas o fato é que a preocupação dele não era propriamente essa. O que ele quer deixar claro é não criar uma relação, criar a ideia de que a alma, ela não é diretamente, ela não é mero efeito do mundo perceptível. Ela não é mero efeito. Porque há algo entre ela, né, há algo que serve aí de filtro entre a própria alma e as coisas do mundo. O que ele quer desenvolver, na verdade, é que nós não, as capacidades da alma, os atributos singulares da alma humana, não atuam sozinhos. Eles atuam em conjunto. Quais são os outros atributos aqui que vão entrar em tela? E a maior preocupação de Aristóteles é justamente tentar não só definir cada um desses atributos, mas demonstrar também como eles atuam em conjunto. Como que eles se afetam de alguma maneira. Que outros atributos são esses? Primeiro, a minha capacidade de fantasiar. Fantasiar. Que você pode associar à imaginação, imaginar. Eu digo fantasiar porque literalmente em grego a palavra é fantasia. Com PH. Também. Oi? Criatividade também. Também ligado à criatividade, etc. E a partir da fantasia, literal no grego, não confunda com fantasia, né, num sentido mais freudiano mesmo, mais psicanalítico da coisa. Fantasia, ele associa a partir de um problema. Ele começa a desenvolver a ideia a partir de um problema. Talvez esse histórico fique até mais claro. Se a minha percepção visual das coisas fosse mero efeito da apreensão do mundo material, ainda que eu ignorasse o fato de que os meus olhos, por exemplo, filtram a realidade. Ainda que eu ignorasse isso, eu poderia dizer, tudo bem, mas o que eu recebo fica marcado. Eu sou constrangido a interpretar o mundo tal qual eu vejo. E, portanto, na visão haveria uma espécie de verdade absoluta, inquestionável, na qual outras partes da alma não contribuiriam. Ele acha que não, outras partes contribuem. Tanto é que eu posso resgatar a imagem, ainda que anule os sentidos. Resumindo, fecha o olho. Fecha o olho que você continua com imagens na sua cabeça. Enquanto você dorme, os seus sentidos estão anulados. Mas a sua alma continua funcionando, se valendo de objetos intelectuais que foram sensivelmente apreendidos. E aí você sonha com alguém que existe e que você conhece. E você sonha com a forma física dela. Forma física que você não inventou. Forma física que ele foi inscrito de alguma forma na alma. Ele compara isso com... Sabe aquela coisa do selo de cera? Você pega a cera, uma espécie de estampa de ouro ou bronze. A estampa tem uma forma e é de uma matéria, ouro ou bronze. E que você chega ali naquela cera e faz a marca do anel, né? Para dizer que foi você que mandou a carta, né? Faz aquela marca. É como se a psique fosse essa cera, que ela é de alguma forma impressionada pelas coisas fora dela, pelos objetos materiais. Mas essa impressão não é idêntico ao objeto, não é da mesma natureza. O objeto é de ouro, mas o que fica é uma marca formada por ele, que é de cera. Cera, que é o atributo daquilo que recebe. Então, a alma tem os seus atributos próprios e, portanto, recebe o mundo sensível de acordo com as suas limitações próprias. E mais do que isso, isso fica de alguma forma retido aqui em nós, que você consegue até, né, fantasiar, ou seja, imaginar. Trabalhar com imagens retidas. Imagens retidas que podem ser transformadas por você. Porque é isso que acontece com a imaginação. Imagine que você... lá não tinha foto na época, né? Mas vamos botar o busto de alguém, né? Então você viu um dia o busto de alguém famoso. E aquela imagem está marcada na sua memória e você achou lindo o busto. E você faz uma longa viagem. 5 anos depois, volta para a cidade e diz, vou lá visitar aquele belo busto. Nunca me esqueci dele. E quando flagra de novo o busto, você se surpreende. E diz assim, nossa, eu... Sabe, aquela imagem retida, ela foi de alguma forma transformada. Para Aristóteles, isso de você transformar imagens retidas, como ocorre no sonho, né? O sonho você tem como matéria-prima, muitas vezes, uma realidade, entre aspas, apreendida, mas essa realidade, ela é violentada, de alguma forma, pelo sonho, né? Uma fantasia no sentido mais criativo, que você cria novas imagens. Pois o fato de nós criarmos novas imagens é sinal de que algo na nossa alma é causa da imagem, não o contrário. A imagem é causa da mensagem, imagem imaginada na nossa mente. A nossa alma, portanto, não é um efeito direto do mundo. A nossa alma tem um papel ativo na construção do nosso próprio intelecto. Isso é radical, meu amigo, isso é radical. Isso derruba a tese da mãe que diz que o filho é canalha por conta das más influências. Já viu esse papo? Meu filho, amor de pessoa, mas aí se meteu com essa gente. Esses falsos amigos. Nunca passa pela cabeça dela a hipótese, ainda que remota, do canalha do grupo ser justamente o filho dela. E não passa pela cabeça dela a hipótese do filho ter uma vida sem afetar-se, como se fosse coisa nula diante do mundo. Digo mais, essa imagem é fortíssima. Veja críticas que são feitas constantemente à mídia, em que é preciso proibir algum conteúdo, como se o conteúdo proibido, pela mera aparição no mundo, fosse capaz de afetar as pessoas como se elas fossem objetos de palavras ou imagens produzidas, e que reagissem como objetos inanimados, objetos inertes, como se fosse coisa material, como a reage ao bacon frito. E assim, meu amigo, isso é o sonho do publicitário, não? Que você reagisse como a reage a bacon frito, a propaganda. Compre bacon! E você, ah, bacon, bacon! E depois que compra, você, mas eu não como porco. Mas a propaganda me mandou comprar e eu comprei, como se as palavras mandassem. Como se as imagens tivessem o constrangimento da ordem sobre todos nós, como se você não processasse mensagens, não processasse de alguma forma na sua mente imagens, etc. E é isso que Aristóteles quer destacar como um aspecto da mente, um aspecto da alma, para ser mais preciso. Dessa alma considerada a partir de um atributo intelectivo. Ela tem um papel ativo que é singular, não é padronizado. Então você pode ter uma afetação com o mundo, nós três flagramos a mesma experiência, e você ser afetado de um jeito e eu ser afetado de outro completamente diferente. Se isso gera uma ideia radical para a época, veja, é radical até hoje. Até hoje. Para muita gente é difícil cair a ficha. Sabe? De que você, diante de uma mesma experiência, as pessoas podem ter afetações completamente diferentes. Muitos que trabalham com a tese de que as pessoas podem ter afetações completamente diferentes, fazem porque pressupõem que as pessoas tenham um repertório anterior à experiência flagrada diferente. É uma ideia que se faz do inconsciente, como sendo uma espécie de repertório adquirido, não inato, mas adquirido ao longo da experiência, beleza. Mas o fato é que, diante da experiência atual, ele é pré-existente. Funciona como se inato fosse. E é a base da interpretação. Então, as pessoas interpretam de forma diferente, porque tem repertório diferente. Para Aristóteles, não. Ele não se refere aqui à alma como algo que é mera reação a um atributo, mas a alma como tendo um poder revolucionário mesmo sobre si mesma, de interpretar a todo e qualquer conteúdo intelectual apreendido de forma singular a cada instante. A cada instante. O pensar, no final das contas, para Aristóteles, o pensar da mente funciona, esse atributo intelectual funciona por única regra, a liberdade. Tudo é pensável. O pensamento, para Aristóteles, não tem limite. Tudo é pensável. O fato de tudo ser pensável faz com que ele tenha a certeza de que o pensamento não tem como matéria-prima, que é uma outra hipótese também, levantada por outros autores e que ele resolve discutir à época, de que o nosso pensar tem como matéria-prima a experiência vivida. Como é a hipótese, por exemplo, radicalizada, apequenada, eu sei, mas funciona pelo menos por analogia, de um inconsciente que funciona por um repertório, que você pensaria e interpretaria nos limites desse mesmo inconsciente. Para Platão, lá tem muito material que deveria ser feito. Exatamente. Para Platão é pior ainda, porque o repertório é um só. Para a ideia de inconsciente, ele é feito de uma trajetória singular. Então admite a variação. Cada um tem um repertório. Entendeu? Cada um tem um repertóriozinho. Mas para Aristóteles, nem isso. Nem isso. O homem, a alma intelectual, o aspecto intelectual, tem um potencial revolucionário dela sobre si mesma ilimitado. Porque o pensável é ilimitado. Se toda a nossa experiência cognitiva fosse apenas o efeito de uma experiência sensível no mundo, e o detalhe é que essa hipótese volta no pensamento moderno, volta com Descartes. Então, algo que se discutia muito à época, alguém que tenha nascido cego pode compreender o azul? Ou a compreensão do azul pressupõe a experiência sensível da cor azul? É uma dúvida. E a hipótese da época, ou você nasce sabendo o que é o azul, hipótese platônica, ou você adquire o conhecimento do azul por experiência. Não há um pensar fora da apreensão ou inata ou ao longo da trajetória de existência de um repertório pensável. Né? Mas Aristóteles ele pensa a alma como algo com um pensar de fato ilimitado e, portanto, não está ligado nem a um conhecimento inato e nem a uma experiência adquirida. Mas é capaz de ir além. E por que ele acha que é capaz de ir além? Por fé? Não. Porque existe o erro. Porque a gente erra. Por isso que ele sabe que a alma pensa de forma ilimitada, que o pensar é ilimitado. Porque se o pensar estivesse limitado à experiência sensível, a conteúdos objetivamente adquiridos, a gente não erraria. Ou pelo menos erraria com critério. Mas a gente erra de forma idiota, boçal, cretina, absurda. Olha que ele nem falou de criação, hein? Ele está falando de pensamento de quem está pensando intelectualmente e quer acertar. E quer acertar. Ele até levanta assim a hipótese de que o nosso pensamento se valha de experiências retidas, de imagens retidas. Mas isso não quer dizer que a nossa atividade intelectiva necessariamente tenha como matéria-prima a experiência retida. Porque se tivesse, o pensar não seria mais limitado. E tem gente que pode, até na falta de um sentido, compensar com outro. Eu tenho um programa de televisão, uma vez, que um cego, que nunca viu nada, só me colocando certas tarefas de um monumento que teve uma evolução, foi essa, né, que ele não sentia, sei lá. Ele conseguiu reproduzir, na perspectiva do papel, aquilo que ele tinha tocado, sentindo os ângulos do prédio. Na época de Hobbes, o caso era com um cego, né? Um cego que nunca viu e tal. Só que a medicina da época conseguiu fazer um cego voltar a ver. Alguém que nasceu cego passou a enxergar. Isso foi um evento assim, sabe? Primeiro foi uma vitória da medicina, mais por sorte, na verdade, do cara do que talento da medicina da época. Mas o fato é que as pessoas chegavam para ele e perguntavam, vem cá, o mundo que você vê? Porque ele tinha uma experiência sensível com o mundo auditivo, tátil. O mundo que agora você vê corresponde ao mundo tal qual você imaginava, que isso responderia muitas perguntas, né? Ele dizia, não, eu imaginava de forma completamente diferente. Então, ele até preferia o mundo quando ele era cego, na verdade. Ele se decepcionou com algumas coisas, assim, mas, né? É, dilema, né? Exatamente. Mas hoje, por conta da neurociência, é um pouco o caso desse, eu vi na TV, né? Eu sou noveleiro, não saio da TV. Eu vi o caso, né, desse camarada, que ele tem uma parte da mente, apesar de ser cego, mas a parte do cérebro, que é associada à visão, que interpreta coisas vistas, ela é ativa, apesar de ele ser cego. Então, isso possibilita que ele pinte coisas que ele nunca viu. Que é algo fabuloso, né? É novela, não. É novela, o quê? O intervalo de uma novela e outra que eu vejo essas coisas. Né? Isso aparece no noticiário, né? Você assiste antes de começar a novela. Esse jornal está tão sem graça. Eu já antecipo o que vai ser no jornal. Um escândalo no Senado. Polícia Federal com alguma operação prendendo alguém, fazendo alguma bandalheira de serviço público em algum lugar. Eu já sei. Algum técnico de futebol demitido? Que mais? Já sei. Alguém fez um gol? Precisa. Já estou por dentro. A hipótese. Uma hipótese que é kantiana, né? Que não deixa de ser, em certa medida, também um desenvolvimento da hipótese aristotélica de que a alma possui limitações que são um critério de interpretação. Só que essa linguagem tem passado para a medicina atual na forma de uma capacidade mental, uma capacidade do cérebro. Que o cérebro tem uma capacidade de interpretação e, dependendo da ativação desse cérebro, essa capacidade ela ocorre, ainda que o sentido esteja anulado. Então, a discussão é muito, muito menos hoje do sentido de o que nos afeta, de o que do nosso cérebro foi desenvolvido. Mas, na época, não havia, em Aristóteles, o conceito de cérebro tal qual nós conhecemos. Não é? De cara, a ideia de uma série de afetos, inclusive de pensamentos, era identificado com o coração. Inclusive para Aristóteles. A parte física do corpo, né, quando havia o coração. Mas uma série de atividades intelectivas, não com o cérebro, mas com o corpo todo. Porque ele achava que a alma, outro dado curioso da alma, enquanto para Platão a alma é divisível, para Aristóteles, já que a alma não é substância e, portanto, não tem esses atributos de matéria, ela não pode ser dividida. Isso quer dizer que se você arranca uma parte do corpo de alguém, a alma não se apequena. A alma no sentido interpretado aí como princípio de vida, como vitalidade. Então, se ele pode perder uma perna, não vai ficar necessariamente se sentindo menos vital por conta disso. Né? Se a alma, a quantidade de alma e, portanto, quantidade de forma ou dessa força formadora da vida, da reprodução, se ela estivesse ligada à parte do corpo, perde uma parte do corpo, o cara fica meio, né, meio apequenado diante da existência. E pode ser até o contrário, né? Eu, por exemplo, quanto mais cresço, em tese minha alma tem cada vez mais espaço para residir aqui dentro, e, no entanto, o fato de aumentar o espaço físico de sua habitação, né, em tese aumentar a alma, ela meio que se entristece. A vitalidade cai. Ao passo que, quando reduz a massa corpórea, ela até se anima. Ela até se anima. É o contrário. Né? Então, são discussões, enfim, que estão muito mais para Kant, perspectivas que vamos ver nos próximos encontros. Né? Mas para Aristóteles está muito ligado a essa ideia de tentar fazer uma relação entre o mundo tal qual você percebe e a ação de pensar. A ação de pensar e a ação de sentir. E ele é o primeiro, e nisso é absolutamente revolucionário, que ele vai fazer essa distinção. Ele não vai botar a alma como sendo refém do mundo percebido. Em primeiro lugar, porque você percebe nos limites da própria alma. Em segundo lugar, porque você tem um potencial revolucionário sobre si mesmo, que você não perde. A alma não é refém da afetação do mundo, como o ar é refém do odor de bacon. Vamos falar de odores piores. Os afetos em elevadores. Né? Ou seja, a alma, o homem é visto de uma forma muito... muito mais bela, muito mais engrandecida, muito mais livre. Porque o homem de Aristóteles, essa alma humana de Aristóteles, é uma alma capaz de domar o mundo e não domada pelo mundo que percebe. Alma livre de pensamento livre, alma absolutamente restrita. Voltando à linha de raciocínio, pode até se valer de algumas imagens, mas não se vale de imagens como um escravo. Se vale da ordem ou do conselho travestido de ordem do seu patrão. Nossa alma intelectual é capaz de usar as imagens retidas e produzir coisas. Tempos depois, o Hume vai, como bom empirista que é, ele vai tentar fazer uma religação dessa experiência sensível, demonstrar a importância da experiência sensível com ato de intelecção. Mas o fato é que uma consequência muito grande dessa separação é um certo privilégio de uma produção teórica independente de uma experiência sensível. Da produção teórica no sentido mesmo que aparece na obra de Aristóteles como associada à ideia de ciência. Né? Há duas formas de conhecimento do mundo físico que aparecem ali. Uma delas é ligada à ciência e a outra é o que ele chama mesmo de, vamos dizer assim, de raciocínio. É porque ele fala de uma sutileza, de uma formulação mais teórica, de um entendimento mais teórico sobre o funcionamento do mundo versus um conhecimento mais mecânico do funcionamento do mundo. Os dois ligados ao mesmo objeto, o mundo físico. Então, a capacidade que será bem sucedida nesse ato intelectual de conhecer o mundo físico, que esse sim tem uma objetividade, se nós soubermos muito bem usar a razão. E é isso que ele tenta desenvolver na retórica. a retórica, ela é vendida, muitas vezes, como um discurso voltado apenas ao engabelamento, não é, de gente que não fala tão bem quanto você. Que tem, portanto, dois objetivos. Né? E o deles, o que é mais destacado, é a persuasão. Mas Aristóteles deixa claro que a retórica tem dois objetivos. A persuasão, sim, mas também o convencimento. O convencimento ele se faz em bases puramente racionais. E o que é o jogo da razão para Aristóteles? É o jogo do pensar bem. É o jogo do reproduzir na sua mente, que funciona com muita liberdade, reproduzir a dinâmica do mundo, a física do mundo, reproduzir o mundo físico, suas leis, suas interações, seus acontecimentos, de forma correta. De forma que encontre nesse mesmo mundo físico uma certa correspondência. Isso é a razão. A retórica, o retorém, pressupõe um logos. E logos vem de logem, que é ligar. Como ligar bem as ideias. Pensa bem o mundo físico quem pensa logicamente. Lógica. Quem liga bem as ideias. Quem usa bem esse atributo da mente racional. E é isso que ele tenta desenvolver em algumas lições. Nós não precisaríamos dar lições de lógica se todo o raciocínio estivesse condicionado a uma matriz que vem da própria natureza. Percebeu? Ou seja, a matriz vem da natureza. E agora a minha atividade intelectual, que eu chamo de física, é tentar entender a natureza. Ora, se a própria matéria-prima já vem da natureza e é apreendida in natura, sem nenhuma distorção, então bastaria resgatar a memória que eu já conheceria automaticamente a verdade. É o que acontece na alma de Platão. A alma no mundo das ideias teve uma experiência direta com as coisas como realmente são. Toda atividade intelectual agora é uma atividade de resgate dessa mesma experiência. Se eu resgato a memória dessa experiência, eis eu produzindo o discurso verdadeiro. Mas para Aristóteles não, há o erro. A alma de Platão não erra. Quem erra é o corpo quando faz ela esquecer. Mas Aristóteles não tem essa ambivalência entre alma e corpo. A alma não tem inimigo o corpo, porque ela é uma demanda por vida e uma demanda, um esforço intelectivo. Uma capacidade intelectiva que nos singulariza. Que nos dá um modo próprio de reproduzir a nós mesmos. De reproduzir de forma muito mais sofisticada que outros animais, que reproduzem vida animalesca, enquanto nós reproduzimos vida política. Uma vida com aspectos sociais muito mais sofisticados, muito mais complexa. E difícil de entender a vida humana, como é difícil de entender, por nós, a vida natural. Porque o mecanismo de compreensão é um mecanismo cuja matéria-prima é fluida, é livre, é trabalhada, é imaginada, é sensível. E assim por diante. E assim por diante. Percebe como a imortalidade. Não há imortalidade. A única forma de você manter a sua imortalidade é se duplicando. É reproduzindo. É reproduzindo. É a única forma. O engraçado é que Platão, no banquete, quando vem o discurso de Sócrates, ele cita Diotima falando justamente isso. Né? Que a alma funciona para a manutenção da vida. E uma forma de manter a vida é se reproduzir, se duplicar. Ter filhos. É claro que isso é o discurso figurado da Diotima, que o Platão logo depois vai defender a ideia de que existe uma alma que é imortal. Para Aristóteles, a alma não é imortal. Tudo perece. Tudo perece. A alma é essa forma. Que uma vez perecida, não dá nem para dizer perecer, porque o que perece são as substâncias, mas ela não é uma substância. Mas me deixa de ser. Se é que é. Deixa de ser o que é. Forma. Deixa de ser. A única forma da forma se manter é reproduzindo essa mesma forma, reproduzindo substâncias, ou quando muito se mantendo no tempo. Então veja que essa alma, ela é bem ou mal mutável. Mutável. Sobre o aspecto intelectual mutável, enquanto para Platão é imutável, porque ela já nasce com um conteúdo de aquisição direta por uma experiência sensível da própria alma no mundo das ideias, aqui não. Ela é fruto de uma construção que ao mesmo tempo afetada, sim, mas também intelectiva. Qual a medida entre um e outro? Isso é impreciso. É impreciso. Aristóteles não sabe dizer. Ele só fica nessa afirmação. Eu tenho a certeza de que o pensar intelectivo ele pode se valer da experiência sensível. Mas que o contrário não ocorre necessariamente. Eu não estou vinculado no meu pensar à experiência sensível. A experiência sensível está aí para ser usada. Usada. Por uma capacidade intelectiva que é senhora de si mesma. Senhora de si mesma. Que eu posso até corrigir por uma boa técnica de pensar o mundo. Mas boa técnica, caso da lógica, caso da retórica, que seria dispensável se eu, de fato, aprendesse o mundo diretamente como sonho platônico da alma no mundo das ideias. Não é legal? Não é legal? Último detalhe, só para não ficar no vazio. E os afetos? E a sensação extradissenso? Aquela sensação que está fora do intelecto. E que também é uma sensação que não quer dizer a apreensão de coisas pelos sentidos. Uma sensação no sentido do sentimento mesmo. Do sentimento. Tristeza, angústia. Não é? É, Aristóteles não as desenvolve. Mas há um momento em que ele trabalha a hipótese de uma relação. O que ele faz é distinguir a sensação, efeito material, de uma provocação material e captada pelos sentidos, de uma sensação causa e efeito da própria alma, algo que está aí dentro. Né? Mas o que ele tenta fazer em determinado momento é a mesma coisa que ele faz com o intelecto. Como ele quer associar as imagens aprendidas, a experiência sensível ao ato de pensar, ele tenta também fazer uma relação entre o mundo flagrado, por assim dizer, e as sensações provocadas em você. E a relação que ele apresenta de singular é de intensidade. De intensidade. E quando fala de uma sensação especial. Sensação que é muito importante, porque se você pega Platão, essa sensação é associada a uma das partes da alma, a uma demanda, portanto, um terço da alma para Platão é associado ao desejo. Né? Porque Aristóteles também reproduz a ideia do desejo da mesma forma que Platão. Desejo é falta. E, portanto, falta de algo que não está na alma, mas está no mundo físico e que, portanto, é algo falta que pode ser sanada. Sanada. E que, portanto, há um jogo que ele desenvolve entre a percepção sensível e a intensidade do desejo. Porque ele diz, você tem uma experiência feliz. Uma experiência feliz significa uma experiência em que há uma boa sensação. Nesse jogo de sensações, né, há uma sensação boa. Mas o fato é que essa sensação não dura. Porque essa sensação é efeito de uma série de circunstâncias materiais e intelectuais da experiência. Passadas as condições materiais e intelectuais, vem a falta da felicidade, a falta do alegramento, a falta da boa sensação, que gera, por sua vez, um desejo daquela mesma sensação. Desejo que não existiria se você jamais tivesse tido a experiência da afetação positiva, a experiência da felicidade. Então, uma gera a outra. A experiência gera o desejo. E também tempera o desejo em sua intensidade. Porque, imagine você que um dia foi a um restaurante maravilhoso e comeu um prato que você classificou como divino, mas é um restaurante que fica em outra cidade, que não está geograficamente à sua disposição. Não dá para ficar aí perambulando por aí só para comer um trocinho, né? De vez em quando. Então você nutre esse desejo. A recuperação desse momento feliz. Associando o momento, claro, ao prato degustado um belo dia. E quando volta, você volta até com mais gosto do que aquele que vai todo santo dia àquele restaurante que você tanto ama. Ou seja, a raridade do objeto prazeroso intensifica o prazer. No popular, a fome é o melhor tempero. Emagrece. Você percebeu o que Aristóteles está te mostrando? É um jogo duplo. Porque se por um lado eu desejo aquilo do qual eu tive a experiência, não é? Por outro lado, o próprio desejo. Uma espécie de tempero da experiência que vem a seguir. O que mostra um jogo duplo da alma. A alma é alimentada pelo mundo fora dela, sensivelmente alimentada. Mas ela, aqui dentro, local da recepção da experiência, também alimenta novas atitudes, novas ações e novos pensamentos. A alma é, ao mesmo tempo, produto e produtora de afetos. Ao contrário de visões que colocam a alma no ou tudo ou nada. Ou ela produz afetos, mas precisa de uma causa fora dela, ou ela é absoluta nos afetos e, portanto, é preciso controlar os seus afetos. E Aristóteles fica, o jogo é duplo. O jogo é duplo. Porque o homem não são duas instâncias, o homem é uma coisa só. O homem não é um corpo de um lado que só sente e uma alma do outro lado que só pensa. O homem é uma alma que é indistinta do corpo porque não é outra substância, então não há nem falar em oposição. E que, de certa forma, os atos intelectivos e sensíveis estão aí conspirando, se alimentando mutuamente. Aristóteles diz de outra forma, na sua psique, na sua psicologia, não faz uma oposição que aparece no discurso platônico e que permanece na história do pensamento até hoje, se bobear, entre corpo de um lado e alma do outro. Discurso que vai pesar, desaguar numa ética. Uma ética de valorização da alma e do intelecto em detrimento do corpo. E é por isso que tudo ligado ao prazer é associado ao corpo e associado a coisas ruins. Não se pode exagerar. Mas a dor, o sofrimento, que é pequeno corpo, é louvado porque isso é associado à libertação da alma, ao desenvolvimento do intelecto e assim por diante. Não é legal? Não é legal. Coisa que se Aristóteles tivesse triunfado desde o começo, não teria acontecido. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Vocês são gentis. Mesmo sem vinho... Valorização do intelecto, o que a Márcia falou, mesmo...